sucesso, nem sempre meço o que peço, mas nem me estresso. Submerso no que expresso, nos versos sigo na contenção. Se ninguém dá a milhão, vou representando, aprimorando a minha interpretação em relação à vida, que seja produtiva. E tudo que cultivar, você colherá. E assim mantenho ativa a vibe que cativa. Quem é da positiva, vai se identificar. Não tamo aqui à toa na vida, numa missão. Com orgulho no barulho, uma participação. Com pioneiros no rap, uma honra pros moleque que na humildade pede licença pra chegar. Num rap rago um reggae, que analisa, percebe que opções tem um leque de crença sem julgar. Diferentes opiniões, cada um tem suas razões, contém identificações, com o que dizem as religiões. E quem sou eu pra definir o que é certo, o que é errado? O que é bom pra mim, eu sei, pra quem tá do lado já não cabe a mim dizer se é bom ou ruim. Cada um faz o seu caminho, acho que foi sempre assim. E assim será mesmo porque, acho que deu pra entender. Se a gente colhe o que planta, cê vai semear o quê? Ouvi dizer que Freud explica, mas só você pode entender a sua vida. Cê pode crer que Jack guia, mas só você pode achar sua saída. Ouvi dizer que Freud explica, mas só você pode entender a sua vida. Cê pode crer que Jack guia, mas só você pode achar sua saída. Quantos passos deu em sua vida até agora, me diga? Ou então juntar todas as boates do mundo e saber exatamente quantas pessoas tem em cada pista. Depois do primeiro pão, certo é dizer pães. Qual a sensação de viver dentro da barriga da mãe? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus criou todas as coisas, ele foi criado por quem? Porque a gente não nasce velho e morre neném. Ouvi dizer do oceano, no fundo estão as maiores montanhas e estamos no topo do mundo. Cê pode até perguntar o que isso tem a ver. Se a gente colhe o que planta, cê vai ser meia o quê? Ouvi dizer que Freud explica, mas só você pode entender a sua vida. Cê pode crer que Jack guia, mas só você pode achar sua saída. Ouvi dizer que Freud explica, mas só você pode entender a sua vida. Cê pode crer que Jack guia, mas só você pode achar sua saída.